Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast que chegou a você, chegou até você por meio desses algoritmos que nos deixam presos a telas, viciados e subjugados pelas big techs, por esses grandes vilões da humanidade que vão se revelando aos poucos. E, meu Deus do céu, estou adiantando aqui essa abertura porque eu gosto, estou empolgado com esse papo que eu vou ter hoje para a gente entrar justamente nessa questão das bolhas, a questão que foi o motivo original do que o podcast foi criado, Jean, que ele surge de uma angústia minha com esse mundo em que a gente é cada vez mais intermediado por algoritmos, por telas, com o nosso lazer está aqui, a nossa educação está aqui, o nosso conhecimento, a nossa relação com as outras pessoas está aqui nesse aparelhinho que você está me vendo, mas o podcast Inteligência Orgânica também está aqui. Porque eu descobri conversando com outras pessoas que é dentro do sistema que a gente briga contra ele. Sim. Qual que é a minha resposta para me revoltar contra o sistema? É criar um podcast dentro do YouTube, do Spotify. Dito isso, seja muito bem-vindo, Jean. Obrigado, Willis. Obrigado, querido. Olha, quase derruba a água de emoção. Assim que é bom, assim que é bom. Mostrando expansão humana, que é o que a gente precisa cada vez mais, porque dentro da tela a gente fica conformado. Sim. Né? Dentro desse pequeno Black Mirror que a gente vive. Ah, mas antes eu tenho que dar um recado para você, né? Se inscreva no canal, faça aqui as obrigatoriedades que nos deixam cada vez mais conectados. Se inscrever nesse canal não quer dizer que você vai receber os vídeos daqui. Então você tem também que ativar um sininho, e você tem que deixar um comentário, e você tem que seguir no Spotify. Façam todas essas coisas para você receber mais conteúdos do Inteligência Orgânica. Eu odeio falar isso na abertura de todos os programas, mas ele se torna necessário porque é assim que a gente luta contra o sistema. Jean, é um prazer te receber aqui, né? Eu brinco que eu sou um pessimista em relação ao futuro. Eu comecei esse podcast muito pessimista, eu dizia que eu era. Mas daí eu conversei com algumas pessoas que me disseram assim, ah, cara, você não pode sair por aí falando que você é pessimista, porque você também atrai. Então você vai se fechando dentro da... E a verdade é que ao conversar cada vez com outras ideias, ao me expor a mais diversidade de pensamentos reais aqui, não só na tela, mas no tete-a-tete, eu tenho me tornado menos pessimista. Então eu brinco que eu sou um pessimista e eu convido pessoas para, quem sabe, trazer aqui uma mensagem de esperança. Bom, obrigado, querido, pelo convite. Eu não sei se eu vou chegar a trazer uma mensagem de esperança, mas eu acho que eu vou dar minha contribuição para um debate que está, né, em pleno curso. A gente não pode concluir nada em relação a essas novas tecnologias, mas vou trazer aqui alguns insights, algumas iluminações para esse debate, né, que eu acho que podem contribuir. E eu digo que acho que podem contribuir porque essas contribuições partem de um doutorado que eu me dediquei, entreguei minha tese agora à Universidade de Barcelona, um doutorado sobre a desinformação digital, né, A desinformação sempre existiu, né? As novas formas da desinformação que envolvem as tecnologias digitais. Então, essas contribuições virão muito a partir daí e de um livro que eu lancei o ano passado pela editora Nós, Edições Sesc, São Paulo, chamado Falsolatria. Esse livro reúne os principais insights da minha tese de doutorado. Quer dizer, eu publiquei um livro com os insights antes mesmo de entregar a tese. Mas a pedido do Sesc, eu fiz esse trabalho para uma coleção coordenada por Márcia Tiburi, chamada Filosofia Pop, que é fazer uma filosofia fora da academia, fazer com que a filosofia encare os desafios contemporâneos, né? Não se torne, nas palavras de Márcia, uma filosofia bancária, uma filosofia burocrática, mas que pense as questões contemporâneas. Lembrando o grande Paulo Freire. Lembrando o grande Paulo Freire e também lembrando o... Não, eu acho que era o Deleuze que falava isso, né? Que falava isso também sobre... Ou Deleuze ou Guattari, não lembro agora, o Félix Guattari. Um desses filósofos franceses falava dessa necessidade de uma filosofia pop, de uma filosofia popular, né? Então, dentro dessa ideia da Márcia, eu escrevi esse livro, que é um ensaio que eu tentei falar para todos os públicos, né? Sair mesmo do meio acadêmico, falar para todos os públicos, falar principalmente para os mais jovens. E é um livro em que eu faço um diagnóstico do que a gente está vivendo, assim, um diagnóstico a mais, porque há outros diagnósticos, uhum, né, em curso, um diagnóstico a mais do que a gente está vivendo, do estado de coisas. Tento abrir algumas caixas pretas, né, em relação às novas tecnologias, para a partir daí a gente desenvolver algum tipo de resistência, né, ou de disputa dessas novas tecnologias. Existe um ramo da comunicação, dos estudos em comunicação, que se chama ecologia dos meios, né? E que aplica conceitos do darwinismo, da evolução das espécies, do darwinismo, aplicada aos meios de massa, aplicada aos meios de comunicação. Quer dizer, os meios de comunicação sofrem mutações e essas mutações impactam, claro. Essas mutações transformam esses meios, assim como as mutações genéticas transformam os seres vivos, né? E essas mutações que os meios sofrem impactam a gente, impactam nossos comportamentos, nossas relações, as relações sociais, e impactam principalmente nossas estruturas cognitivas. É uma ideia que está, por exemplo, na obra do Marshall McLuhan, que é um pensador americano, que não foi muito estudado no Brasil, né? Na América Latina ele não foi muito estudado, mas ele se dedicou a pensar, né, como os meios, essas mutações nos meios de comunicação impactavam os comportamentos, o estar no mundo, né? Desde, por exemplo, a arquitetura até mesmo as estruturas próprias do pensamento. Uhum. Né? Uma das frases mais famosas dele, que utiliza-se muito na publicidade, virou um slogan, na verdade, o meio é a mensagem. Então, o que é que ele quer dizer com isso? Que mais que se preocupar com o conteúdo que circula, ou que é divulgado, o conteúdo que é divulgado a partir daquele meio, nós temos que nos preocupar com o meio em si, com a mídia em si. O meio no sentido de mídia, uhum, né? Mídia em inglês quer dizer meio. Meio. Aliás, tem um trocadilho que já em 1995 a gente usava na Facom, na Faculdade de Comunicação, onde eu me formei, da UFBA, uhum, em jornalismo, em comunicação social, com habilitação em jornalismo. A gente já usava um trocadilho, a gente dizia que a gente estava entrando numa idade mídia, né? Porque a mídia em inglês se escreve média, né? Digamos assim. Então, uma idade mídia, em que essa idade mídia seria essa mistura de tecnologias avançadas de comunicação com um pensamento reacionário e conservador. Isso lá em 1995 a gente já usava esse trocadilho, pensando já no futuro da internet. E em 1995, quando a internet aparece, esse ambiente comunicacional, né? A internet não é um meio em si, mas é um ambiente comunicacional construído por uma infraestrutura tecnológica, uma infraestrutura global tecnológica de satélites e redes de fibra ótica que transmitem as informações digitalizadas, uhum, né? Todas as informações do mundo puderam ser reduzidas à sua forma digital, à forma de bit, né? De 0 a 1, de corrente, não corrente. Não sei se eu vou estar falando aqui muito difícil para as pessoas, não, mas entrou ali no técnico de como as mensagens chegam e comunicam através dos satélites e a gente está. Mas chegamos na média. Elas são digitalizadas. Esse processo se chama dataficação, né? Uhum. Quer dizer, você converter tudo em dados, em dados, e assim, a unidade mínima digital é uma corrente e não corrente. É uma combinação de zeros e uns. Corrente binária. Corrente binária, exatamente. Então, essa é a digitalização e essa infraestrutura global transmite essas informações digitalizadas no mundo inteiro e estão armazenadas nos data centers. Certo. Né? Certo? Então, essa tecnologia, para voltar ao que eu estava dizendo, essa tecnologia sofre essas transformações. A gente viu uma transformação, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, com o surgimento da fotografia, por exemplo. A fotografia é um longo processo, né? Ela não surge assim, uhum, da noite para o dia. Ela é um longo processo de uma série de tecnologias que vão se plasmar na fotografia. Aí surge a fotografia, na sequência aparece o cinema, o rádio, depois a televisão, né? Mais tarde a televisão. nos anos 50. E essas tecnologias, então, os meios de comunicação, naquele momento, sofrem essa mutação e dão origem aos meios de comunicação de massa. Os meios de comunicação massivo. E, claro, o surgimento dessas novas tecnologias, junto com a própria Revolução Industrial que acontece no século XIX ali, que avança para o início do século XX, deixa o mundo em crise. Porque, claro, novas tecnologias que impactam nas nossas vidas, que transformam os nossos modos de ser, vão gerando ansiedade, porque vão mudando o mundo como a gente conhece. Né? Então, nessa crise em que o mundo é jogado diante dessas novas tecnologias, a gente vê que há um ciclo de... A Europa vive, principalmente a Europa, mas depois, mais tarde, também a América Latina, como uma espécie de eco do que aconteceu na Europa, um ciclo de ascensão da extrema-direita. Uhum. Né? Porque no mundo transformado e no mundo ansioso com essas transformações, a gente se apega ao passado. A gente se torna conservador, a gente se torna reacionário, inclusive, às transformações que estão acontecendo. E, a miúde, essas novas tecnologias são instrumentalizadas, como foram naquela época, são instrumentalizadas justamente por essas pessoas que têm esse discurso conservador. Então, a gente vive esse período todo aí de hegemonia dos meios de comunicação de massa, até que em 95, mais ou menos, princípio dos anos 90, a internet começa a se popularizar e vira esse ambiente comunicacional, que era o que eu estava dizendo, né? Para voltar aqui, eu abri esse parênteses Nossa. Todo, mas para dizer isso, a internet é um ambiente comunicacional que permite a convergência digital, ou seja, para dentro desse ambiente, esse ambiente absorve, digamos, todas as tecnologias anteriores de massa. Sim. Né? Ela absorve o rádio, ela absorve a televisão, ela absorve o cinema, se a gente pode dizer assim, através do streaming, e ela vai ocupando uma centralidade nas nossas vidas, porque junto do ambiente comunicacional... que nos apresentava um oceano de possibilidades. Eu uso muito essa metáfora, né? Nós tínhamos ali um oceano de possibilidades. Uma segunda vida, uma second life, digamos assim, a internet. Nós tínhamos tudo isso e nós tínhamos ali a promessa de uma democratização, de um aprofundamento da democracia. Porque uma vez nesse espaço, a dissidência teria voz, as minorias teriam voz... digamos assim, haveria um aprofundamento da democracia. Essa era a promessa. A promessa de que a inteligência coletiva, digamos assim... Estaria acessível a todos. Seria construída, né? Uhum. Nós construiríamos um tipo de inteligência coletiva. O Pierre Lévy, por exemplo, que é um filósofo francês que se dedica a pensar as novas tecnologias há mais de 40 anos... ele escreveu um livro, As Tecnologias da Inteligência, onde ele defendia esse pensamento em rede que se construiria e esse aprofundamento da democracia. Bom, isso não foi isso que aconteceu, porque esse oceano foi depois colonizado pelas plataformas de comunicação que ocuparam esses espaços, colonizaram realmente esses espaços e passaram a mediar nossa relação com esse oceano. Nos oferecendo aplicativos, ou seja, pequenas caixas pretas que facilitavam nossa relação com esse ambiente, mas ao mesmo tempo limitava nossa relação com esse ambiente. Essas plataformas, a princípio, tinham um algoritmo aberto. O algoritmo é esse conjunto comandos matemáticos a partir dos quais operam essas tecnologias, operam os aplicativos, operam os metadados que organizam essas informações que são extraídas de nós ou informações que nós estamos dando todo o tempo. Né? Então, esses algoritmos foram... Esses aplicativos foram reduzindo, digamos, nosso espaço de atuação nesse oceano. Sim. Foram construindo em torno de nós aquários. Né? Então, essa é a metáfora que eu gosto de usar. Nós estamos dentro de um oceano, mas presos em aquários construídos pelos algoritmos. Né? E depois de um período aberto, em que as plataformas oferecem um algoritmo mais aberto, elas compreendem E redesenha o algoritmo para explorar a audiência, né, para explorar a nossa, para capturar a nossa atenção, disputar a nossa atenção e, portanto, nossa audiência. Ela redesenha o algoritmo de modo a explorar aspectos humanos que, se por um lado garantiam e garantem a audiência, capturam a nossa atenção, por outro lado, são, digamos, aspectos humanos sombrios, os mais sombrios possíveis, né? Que o ódio, a raiva, essas emoções reativas, digamos assim, essas que são emoções que não são meras emoções, mas são emoções políticas. Então, o ódio, o medo, a inveja, todos esses aspectos que são explorados, começam a ser explorados pelo algoritmo, que é o que vai garantir a atenção, a sua atenção ali, a sua permanência nesse fluxo de comunicação. E o algoritmo vai, portanto, dando prioridade a esse tipo de conteúdo e levando cada usuário a explorar esse tipo de conteúdo. Esse tipo de sentimento também. Eu faço uma brincadeira, Jean, que é... Lá atrás, quando surgiu o Orkut, se a gente tivesse prestado atenção nas comunidades que mais tinham membros, sim, era odeio segunda-feira, odeio acordar cedo. Sim. Ou seja, o ódio sempre engajou mais. O ódio sempre engajou mais, sempre. E não só agora, né? Se você pensar, por exemplo... No jornalismo sensacionalista, aliás, nas minhas pesquisas para o doutorado, eu descobri que a palavra fake news, por exemplo, aparece a expressão fake news no sentido que a gente dá hoje, né? Embora Donald Trump diga que foi ele que cunhou essa expressão. Ah, é? Ele disse isso em 2016, mas, na verdade, a fake news e pós-verdade foram as palavras... que o dicionário de Oxford considerou como palavras do ano em 2016, a ideia de pós-verdade e fake news. Ele cobra para si, né, a autoria dessa expressão, mas na verdade essa expressão aparece numa revista americana, uma revista literária, chamada uma revista PUC, que tratava da briga entre dois jornais norte-americanos, o New York Journal, e não lembro agora. Eu sei que um dos jornais era de propriedade do Pulitzer, esse que dá nome ao prêmio. Prêmio, né? Certo. Que hoje é um prêmio importante para jornalistas, mas na verdade o Pulitzer explorou muito o jornalismo sensacionalista, ou o que ficou conhecido nos Estados Unidos como Yellow Journalism. É mesmo. E aqui foi chamado de jornalismo marrom. Aqui ganhou um outro nome, porque marrom é a cor da merda, digamos assim. Exatamente. Então virou, lá era Yellow Journalism, tinha a ver com um personagem Yellow Kid, que aparecia em um desses jornais, e a cor do jornal, que era um jornal amarelado. Então, já ali, nesse período, ou seja... final do século XIX, esse debate, quer dizer, essas emoções já eram exploradas pelo jornalismo sensacionalista. Quer dizer, você botar manchetes que exploram o grotesco, que exploram o interesse humano no grotesco. E nós temos esse interesse. Todos nós temos esse interesse, mesmo que a gente não queira, né? É algo que uma equipe de estudiosos da USP dos anos 90 também, vão pegar da matemática um termo chamado atrator estranho e dizer que esse tipo de jornalismo explora o atrator estranho, né? Nosso interesse por aquilo que está fora dos padrões e da norma. Então, um acidente de trânsito muito grave com vítimas, ou, por exemplo, para dar um exemplo mais próximo de nós, o menino que foi esquizofrênico, que foi morto pela leoa em João Pessoa, né? Quer dizer, os vídeos compartilhados ali do ataque. Total. Então, isso gera clique. Gera clique, já gerava audiência. Já gerava audiência. Aí eu fui para o século XIX para falar de uma disputa que já acontecia né, nesse jornalismo sensacionalista, mas depois a gente vai ver, por exemplo, como a Globo perde audiência quando surge o Aqui Agora, um jornal... que se dedica, um telejornal que se dedica a explorar esse tipo de conteúdo. Pai de todos os programas jornalísticos vespertinos, início da noite. Exato, ali, é... todos esses jornais. Sim. Ou o rádio, por exemplo, na Bahia tinha um programa chamado A Sociedade Contra o Crime, da Rádio Sociedade da Bahia, que já explorava no rádio esse tipo de conteúdo. Então, o ser humano tem um interesse no grotesco, digamos assim. Os circos de horrores, né? os chamados freak shows já apontavam para Lembrando isso. Lembrando do Aqui Agora, a evolução do Aqui Agora... evolução no sentido de melhora, mas a decorrência do Aqui Agora também é o Ratinho. É o Ratinho, exatamente. O programa do Ratinho. O programa do Ratinho era um programa policial antes dele ter aquele programa. Pouca gente lembra disso. Sim, né? O programa do Ratinho era um programa. O Datena faz isso. Claro, né? É. Aliás, eu estranhíssimo que o Datena vá parar na comunicação pública. Eu achei estranhíssimo a notícia de que o Datena vai ter um programa na TV Brasil, a TV pública. Eu acho isso assim tão, como se dizer, surreal, tão anacrônico. O Datena não combina com a TV pública, até porque o papel que ele cumpriu na TV comercial foi um papel tão deletério, um papel tão ruim, digamos assim, para o jornalismo, justamente por explorar esse tipo de sentimento humano. Então, não é uma novidade. O que eu quero dizer é que não é o interesse da humanidade... nesse tipo de conteúdo e a exploração desses afetos tristes, né? Para usar aqui a expressão, acho que de Spinoza que vai falar dos afetos tristes, não é uma novidade, né? A novidade agora, eu diria, é que as novas tecnologias da comunicação e da informação, quando sofrem uma nova mutação e os meios de massa vão cedendo lugar à convergência digital, à datification, essa conversão dos dados, a conversão de todas as experiências, de todas as informações em dados digitais. À medida que isso vai acontecendo, nós somos jogados num fluxo ininterrupto de comunicação. Ou, vou refazer a frase, num fluxo ininterrupto de informação... Que não é comunicação necessariamente. Que não é comunicação necessariamente, que não é conhecimento necessariamente. E que, portanto, nos deixa sujeitos à desinformação. Sim. Então, é o fato da gente estar num fluxo ininterrupto de informação que faz com que a gente esteja sujeito à desinformação e que permite que a desinformação se transforme numa economia, certo? Uma economia nos dois sentidos dessa palavra, em todos os sentidos dessa palavra. Uma economia no sentido de trocas, né, de um ecossistema, digamos assim, que se organiza, mas também uma forma de fazer dinheiro. Total. Né? Então, aí a gente vê que passam a existir pessoas que se dedicam mesmo a explorar de maneira deliberada e com objetivos financeiros esse tipo de conteúdo nesse ambiente comunicacional. Sim. E as plataformas não fazem absolutamente nada em relação a isso, porque o interesse das plataformas é ganhar dinheiro. Então não importa, não tem as implicações éticas, as implicações morais, os danos políticos passam a estar em segundo plano ou em terceiro, né? Em terceiro plano, quando o objetivo é ganhar dinheiro. Isso tem a ver muito com a luta anti-regulamentação, né? E totalmente. Tudo que a gente está vendo. Mas eu achei muito interessante essa forma de você contar a história da internet, porque se a gente buscar na memória, realmente a internet era um espaço que até visualmente você acessava os sites e eles não... E aí, de repente, a internet virou o Google... Né, virou o resultado do Google. E isso já passa por um filtro de uma empresa. Completamente. Antigamente você botava HTTP, dois pontos. Exato. Antes a gente visitava os sites. Isso. Né? A gente visitava os sites, tinha que colocar o nome do site. Aí depois o Google começa a mediar essa busca, né? Sim. Até com o navegador, o próprio Chrome. Exatamente. Já te coloca nas mãos do Google. Totalmente. Ou seja, a sua janela para a internet já passa. Já passa a ser ali. Depois aí surgem as mídias sociais, Facebook, Twitter, que depois vira X, Instagram, TikTok. E a gente deixa de se relacionar diretamente com os sites para se relacionar com os aplicativos, né? Sim. Com as mídias sociais que foram desenhadas não só para os computadores pessoais, mas também para os smartphones e tablets. Sim. Né? Então, esses gadgets, essas gadgets. Mas... surgem aí como parte dessa infraestrutura mesmo. Total. Bom, você tem uma história pública aí de 20 anos que passou por todas essas etapas. Ou seja, 20 anos atrás a gente não estaria tendo essa conversa. Você se formou, você falou 95 ali. Não, eu entrei na faculdade em 95, me formo mais ou menos em 98, 99, já entro no mestrado, no mestrado em letras, no Instituto de Letras da UFBA. Então eu vi nascer, assim, eu vi, aliás, a primeira instituição a ter internet na Bahia foi a Facom, a Faculdade de Comunicação, a internet discada. Então eu conheço, eu acompanhei essa história desde sempre, e a Facom é uma faculdade de muito prestígio, prestígio internacional, inclusive, assim, uma das melhores faculdades de comunicação do país, e eu diria do mundo. A gente já estava ali numa vanguarda estudando, como eu disse para você, essas novas tecnologias e especulando sobre o futuro delas, né? A gente já estava ali pensando que se a gente não disputasse esse ambiente comunicacional, ele se converteria num instrumento de escravização que hoje ele não, se então, transformou. Mas ter essa noção é muito visionária, de certo sentido. Sim. Mas eu como jornalista, e aí o paralelo é assim, a gente estudava para trabalhar na grande mídia. A gente se formava para isso que eu fui fazer jornalismo. Exato. E eu tenho na minha história... o fato, acho que todo jornalista que passou aí os últimos 20 anos, o fato de a gente ter sido atropelado por mudanças cavalares na forma de trabalho, do jeito de se comunicar. Para mim, que trabalhava com televisão, em algum momento ali em 2015, 2016, eu perdi totalmente o interesse pelo formato da mensagem, ou seja, construir um VT de jornal, era repórter, né? Fazer um VT, fechar uma reportagem com off, passagem, ouve aqui, ouve ali, não sei, aquele pequeno formato de 2 minutos, aquilo, cara, deixou de ser interessante para mim, uma vez em que eu tinha o feedback das pessoas que eram mais próximas ali, não do que passava na TV, mas do que eu postava no meu Facebook na época. Para você, como foi esse atropelo? Nossa, para mim, eu sofri 2 atropelos. Assim. Eu trabalhei em jornal impresso, né? Eu trabalhei no Correio da Bahia, na Tribuna da Bahia e no Correio da Bahia. Primeiro na Tribuna, depois no Correio. E saía com 3 pautas para apurar, para voltar para a redação, para escrever. Né? Todo aquele tempo. Naquele tempo. E o tempo do jornal impresso, de você escrever a matéria, sair no dia seguinte, você esperar a repercussão do dia seguinte. Ou seja, eu trabalhei lá, então eu tenho essa experiência de ter vivido e trabalhado para um jornal impresso, que hoje basicamente virou uma coisa de colecionador, de relíquia, de gente, né, com uma certa nostalgia de ter o papel, de tocar o papel, mas o jornal impresso hoje não tem relevância nenhuma. Nenhuma, essa é a verdade. Né? Ele tem sido impresso muito mais para manter, digamos assim... Para banca de jornal, vender para cachorro. Para fazer xixi, para um acesso à nostalgia e também as assinaturas que os jornais mantêm aí com as instituições, que ainda dão um tipo de grana para esses jornais. Mas o jornal impresso não tem relevância nenhuma. Então, eu trabalhei num jornal impresso, quando ele ainda tinha relevância, e eu entrei num programa de televisão, que foi o Big Brother Brasil, em 2005... quando ainda não tinha mídia social, quando a TV ainda tinha também uma relevância muito grande. Né? A relevância, exatamente. Então, eu vi essas transformações acontecerem assim, na minha frente, e não só isso, eu vi também a minha própria imagem, né, que foi construída num programa de massa, que é o Big Brother Brasil, dentro da lógica da comunicação de massa, ser atacada pela desinformação a partir de 2016, quando as mídias sociais já têm uma relevância muito grande e já estavam sendo instrumentalizadas politicamente para atacar a dissidência. Então, a partir de 2016, com o meu engajamento contra a Lava Jato e minhas críticas a Sérgio Moro, né, no momento em que a Lava Jato estava gozando de prestígio nessa imprensa que a gente tem aí nessa imprensa hegemônica, que é ao mesmo tempo hereditária, oligárquica e de direita, eu vi a minha figura ser usada como uma espécie de cobaia da direita para um tipo de comunicação que depois se estendeu a muita gente e que, né, e que aconteceu em outras partes do mundo. Uma comunicação de um assassinato de reputação através das fake news e da desinformação. Você entende que você... E acho que você ocupou, sim, esse papel de antagonizar ali com o Bolsonaro, né? No, na Câmara mais diretamente, mas para a mídia também isso? Eu acho claríssimo que foi para a mídia. Assim, na verdade, eu não antagonizei com o Bolsonaro. Bolsonaro antagonizou. Bolsonaro, na verdade, foi um parasita da minha fama. Sim. Porque quando eu entrei na... Eu me tornei famoso e querido no país inteiro graças ao Big Brother Brasil. E todo mundo não sabe, né? Quer dizer, as pessoas talvez não lembrem que em 2005, como você falou, não tinha rede social. Então você não saiu do Big Brother com o Instagram com milhões de seguidores. Não, não. Nem existia Instagram. Não existia nem Twitter, nem Instagram. Claro, porque hoje é muito... As pessoas entram para isso, na verdade. É isso. As pessoas entram para bombar as suas mídias sociais. O grande ativo de quem sai da rede social hoje é você ter realmente um negócio futuro. Exato. Que não é mais o prêmio, não, né? Não, eu entrei numa época em que, ao contrário, a minha participação no Big Brother ameaçava o prestígio que eu tinha adquirido até então como jornalista. Porque quando eu entrei no Big Brother Brasil, eu era mestre em letras e linguística, eu era professor da Universidade Jorge Amado, eu coordenava o núcleo de mídia e cidadania, caramba, de formação de documentaristas, eu tinha ganho o prêmio Ayrton Senna por reportagens, eu tinha ganho vários prêmios por reportagens investigativas que eu tinha feito, ou seja, eu tinha um prestígio como jornalista, tinha lançado do meu primeiro livro, Aflitos, que eu ganhei o prêmio Copene de Cultura e Arte. Ou seja, eu tinha um prestígio quando eu entrei no Big Brother, que foi ameaçado pela minha própria participação, porque havia muito preconceito em relação ao programa, claro, naquele momento. Né? Não tinha nem como fazer negócio depois. A minha sorte foi que eu ganhei o programa. Que eu ganhei o programa e me tornei amado no Brasil inteiro. Claro. Então, e olha que eu esperei. E uma das vozes relevantes do movimento. Do movimento LGBT, que exatamente a minha participação no programa deu um gás ao movimento LGBT. Isso. Ou até seja, ter ganhado em um país conservador, exatamente, você ganhar. Teve um significado. Teve um significado ali. Exato. Então, assim, quando eu saí do programa, eu esperei 5 anos, quer dizer, porque eu ganhei em 2005, em 2010 eu me candidatei a deputado federal pelo PSOL. E nesses 5 anos eu busquei me afastar bastante dessa lógica que o programa constrói de fabricação de celebridades instantâneas. Não era isso que eu queria para mim. Não, trabalhei 1 ano no programa de Ana Maria Braga como autor roteirista do programa, uhum, e fazendo reportagens pro programa dela. Mas eu mesmo pedi demissão da Globo porque eu não estava feliz lá dentro, não estava feliz fazendo aquilo, não queria cumprir aquele papel. A minha presença na grade de programação da Globo ameaçava, de certa forma, o meu ativismo político, porque eu tenho um ativismo político que não era só LGBT, mas era também de esquerda, e eu queria a liberdade de seguir fazendo o que eu sempre fiz. Porque antes de entrar na emissora, eu tinha uma vida, né? Ah. Eu tinha uma vida, uhum, e um currículo que eu não podia abandonar, assim, em nome de virar o gay boa praça da Rede Globo. Então eu pedi demissão, voltei para dar aula na ESPM, lá do Rio de Janeiro, dar aula na Veiga de Almeida, voltei para a universidade para fazer, escrevia para a G Magazine. Então me afastei desse, digamos assim, deste circo, e em 2010 fui convencido de que eu deveria me candidatar porque faltava uma representação para a comunidade LGBT, uma representação, digamos, digna, digamos, né, um gay que tivesse relação com o movimento LGBT, que... Diferente do Clodovil. Exatamente. Então eu me candidatei em 2010 e vim a partir de 2000... a minha entrada na Câmara com todo esse histórico provoca, óbvio, um backlash, né? Assim como a eleição de Dilma também, porque eu me elegi na mesma eleição em que Dilma se elege presidenta da República. Então era uma mulher na presidência da República e um gay ativista orgulhoso da sua identidade entrando na Câmara dos Deputados. Isso é uma mudança. Isso era, digamos assim, o corolário das transformações da era Lula, né? Ou seja, de uma de mudanças que começam lá no primeiro mandato de Lula. Nós éramos o corolário dessa mudança. E isso, claro, provocou um backlash. E sobretudo porque eu não estava dentro dos estereótipos que eles esperavam que eu me encaixasse. Quando eu digo eles, os demais parlamentares. Então eu entrei para fazer política séria. Né? E quando eles viram que eu comecei a fazer política séria, em 2011, que o Supremo Tribunal Federal reconhece as uniões homoafetivas como uniões estáveis, né? E a consequência disso era o reconhecimento dessas uniões estáveis como famílias. E, portanto, uma disputa do conceito de família, no qual eu me engajo e começo a lutar pelo matrimônio igualitário, claro. Pelo casamento civil igualitário. Então eu começo a fazer uma disputa séria e eles entenderam que eu entrei para fazer uma disputa séria mesmo. Eu organizo, reorganizo a Frente Parlamentar pelos Direitos da Comunidade LGBTQIA+. Começo uma campanha pelo casamento civil igualitário no Brasil, envolvo grandes artistas nessa campanha. Para você ter uma ideia, a gente conseguiu, na época que Marisa Monte, Carlinhos Brown e Arnaldo Antunes, que tinham se reunido como tribalistas, antes deles fazerem o Tribalistas 2, eles não pretendiam fazer o Tribalistas 2, a gente reuniu, eu encontrei o Brown no aeroporto e falei para ele, convidei ele para essa campanha do matrimônio igualitário, e os três gravaram Joga Arroz, que é uma música que a gente usou na campanha pelo matrimônio igualitário. Legal. A gente fez uma campanha linda, que é Nossas Famílias Existem, que a gente pediu para pessoas do Brasil inteiro trazerem, mandarem imagens de outras formas de família. E tudo isso, veja só, utilizando as mídias sociais. Né? Então, os caras viram que eu estava ali para fazer um trabalho sério. E não só um trabalho em favor da comunidade LGBT. Eu também... a minha agenda era muito aberta. Aberta às questões sociais, por exemplo, aos direitos sociais, mas também aos direitos civis. E isso de maneira combinada, de uma maneira muito inteligente. Então, eles viram que eu estava para fazer um trabalho sério. Bolsonaro, então, não sei... se de uma maneira muito pensada ou intuitiva, ele começa a parasitar a fazer um antagonismo contra mim, se aproveitando desse espaço que a mídia precisava. Quer dizer, que a imprensa, ela, no Brasil, a mídia, ela é também homofóbica, ela também pratica a homofobia estrutural, o racismo estrutural, o machismo estrutural, né? Quer dizer, esses males não existem só na sociedade. Claro que não. Eles estão nesses meios, esses meios reproduzem, né? De uma maneira, às vezes, consciente, às vezes de maneira mais ou menos consciente. A verdade é que, diante do espaço que eu estava ocupando, os meios de comunicação precisavam de um contraponto, de alguém que pudesse dizer claramente que era contra ao casamento civil igualitário, que formulasse de maneira clara essa ideia. Sabe o que eu tô lembrando? Que isso aí é muito... A gente acaba vivendo uma história que é vítima da prática do... Dois ladismo. Do bom jornalismo. Você tem que ouvir os dois lados. Pois é, mas os dois lados é uma faca de dois gumes. Exatamente. Porque assim, quando você... eu acho que a gente tem que ouvir muitos lados, na verdade, porque a vida não tem... As questões não têm só dois lados, claro. Ela tem muitos lados. Nós temos aí muitos tons de cinza, né? Entre o preto e o branco nós temos vários tons de cinza. Ou se a gente estender a metáfora, nós temos aí um arco-íris que vai do infravermelho ao ultravioleta, passando, né, por todas as cores do arco-íris. Então o jornalismo plural, quanto mais plural ele é, quanto mais vozes ele ouve, mais você dá perspectivas diferentes de um mesmo assunto. O jornalismo de massa não tem tempo para isso, então ele acabou reduzindo aos dois lados, e os dois lados sempre geram uma polarização. Sempre gera uma polarização. Então você vê como uma certa... Você, ali na eleição do Dilma, né, e na sua, naquele momento em 2010, nós tínhamos puxado a corda para um lado... Do progressismo, mais da esquerda, não exato. Sei o que lá. E ali a resposta veio... E a resposta veio dessa maneira. Dessa assim. Maneira. Ou seja, primeiro, né, a construção de o medo, um certo pânico deles com a nossa, uma mulher presidente e a disputa que começa a ser feita em torno, uma disputa linguística, né, também, uhum. a usar o termo presidenta, eu lembro de toda a polêmica, claro. E a Jô Soares e outros colunistas reclamando do fato de que Dilma queria ser chamada de presidenta, e aí não era inocente quando eles diziam, ah, qual é o problema de chamar a Dilma de presidente? Claro que não era inocente, era uma reação a... A tudo que estava mudando. A tudo que estava mudando, exatamente. As pessoas se sentem inseguras. Inseguras. Qual é o problema de chamá-la de presidenta? Então, mesmo as mulheres, mesmo as colunistas... Claro. As mulheres, naquele momento, eram bastante reacionárias ao uso da palavra presidenta. Uhum. Inclusive, muitas jornalistas hoje que se apresentam como feministas, feministas muito de ocasião, foram contrárias ao uso do termo presidenta. Mas a questão do pronome neutro aí, pra gente entrar nessa Mas seara. Antes de concluir, antes de entrar no falando, pronome neutro, só para dizer que essas questões não são inocentes e envolvia o backlash. Então, quando a gente começa a campanha pelo casamento civil igualitário, quer dizer, o Supremo reconhece as uniões estáveis como homossexuais, como as uniões homoafetivas como uniões estáveis e, portanto, sendo união estável, as famílias teriam que ser reconhecidas como tais, como famílias, né? Quando a gente começa uma disputa séria que envolve as estruturas mais profundas da sociedade, o que está profundamente arraigado, preconceitos que estão profundamente arraigados, isso gera esse backlash, certo. Né? Por partes, principalmente, dos evangélicos, da bancada evangélica, que não tinha o tamanho que tem hoje, uhum. Que era menor, e de oportunistas como Bolsonaro. Né? Era Garotinho, Bolsonaro, Marco Feliciano, Sóstenes Cavalcante, ou seja, essas figuras começam, e sabendo que eu tinha uma expressão e uma inserção nos meios de massa e um trabalho nas mídias sociais que estavam ali em ascensão, eles começam realmente a se organizar de maneira clara contra mim. E me atacar. Então, o pânico moral, o kit gay, ele surge em 2011. Olha só. Ele foi usado em 2018, Bolsonaro ganha as eleições de 2018 utilizando o kit gay, mas ele foi criado em 2011. A expressão é utilizada em 2011 para falar de um projeto que o governo Dilma iria implementar, que era o projeto Escola Sem Homofobia. Uhum. Veja só. Como as coisas... E distorcido. Totalmente distorcido. Cria-se um pânico moral em torno desse projeto. O governo Dilma recua, né, covardemente recua, o PT recua, engaveta o projeto, em vez de ir para a disputa política, para a disputa dos corações e das mentes, de fazer uso da comunicação pública para disputar a própria comunicação comercial, que era ambígua, né, uhum. que era ambígua em relação a esses temas, o governo recua. Dilma tinha com medo de perder estabilidade no Congresso Nacional, de perder a sua maioria. Acabou perdendo. Acabou, tudo. Na verdade, perdendo tudo. Perdendo tudo. Então, veja só, né? Podia ter mantido. Essa história precisa ser contada para que as pessoas entendam como se engendra esse conservadorismo e reacionarismo que vai ganhando força e que vai se unindo, se plasmando com outras forças conservadoras que não tem a ver com as questões de costume. E aí entra Lava Jato, por exemplo. Lava Jato começa o discurso moral em relação à corrupção, uhum. Uma compreensão da corrupção como um problema meramente moral e de caráter individual, não vê a corrupção como sistêmica, né, como uma herança, inclusive, do colonialismo, claro. Do período escravocrata, das oligarquias políticas, né? da tomada do poder judiciário e por famílias. E também da ditadura militar. E aí eu ia dizer, e principalmente da ditadura militar. Claro. Né? Ou seja, a Lava Jato passa a tratar a corrupção como algo moral. E como algo inventado pelo PT. Quer dizer, na verdade, a Lava Jato é uma organização dentro do poder judiciário para criminalizar o PT. E junto com isso, a imprensa, que é antipetista, oligárquica, antipetista, hereditária, se coloca ao lado da Lava Jato e começa a explorar, a transformar o antipetismo num significante, para usar aqui um termo do Ernesto Laclau e da Chantal Mouffe, um significante vazio, É, eles pegam esse conceito da linguística, na verdade, sussiriana. Cola num valor moral. É, quando eu digo um significante vazio aqui para explicar para as pessoas, né, a linguística de Ferdinand de Saussure, que é um linguista francês, na teoria dele, o significante pode ser preenchido com muitos, com diferentes significados. É. Né? Se o significante é vazio, ele pode ser preenchido com muitos significados. Então, o antipetismo virou um significante que cabia tudo. É, cabia a suposta luta contra a corrupção, que tentava se atribuir ao PT, mas também aos avanços em termos de costume. Ou seja, o PT era responsável pela homossexualização das crianças, ou seja, todos esses espantalhos que foram sendo criados. Importante fazer o disclaimer que não quer dizer que não houve corrupção, que não teve problemas no PT. O que a gente está falando é da forma como isso foi montado, como isso dentro da comunicação e dentro da mídia. Exatamente. Entendeu? Você, querido hater, que vai deixar esse comentário aqui, já estou falando isso porque nós estamos falando de comunicação, a forma como isso foi abordado ao longo da mídia. Não estamos entrando nas questões técnicas, nem dizendo que o PT é lindo, maravilhoso totalmente, nem dizendo que a política funciona de certa forma, porque não é assim, são tons de cinza. Não são tons, exatamente. Aliás, eu quero avisar pro hater que a gente tá tendo um papo aqui de adulto, né? Exato. Um papo de adulto e um papo fora da polarização. Um papo a partir de conhecimentos para dar a você uma visão mais complexa das questões, Exato. Né? A corrupção no Brasil, ela é histórica, ela é larvar, ela é insidiosa, ela é sistêmica. É, e o PT, uma vez que faz parte desse sistema, é óbvio que o PT não é incorruptível. Claro. Né? Não quer dizer que o PT não tenha, que a corrupção não tenha existido durante governos petistas, até porque os governos petistas foram governos de coalizão. E o governo de coalizão, o presidencialismo no Brasil é um presidencialismo de coalizão. O presidente precisa ter maioria no Congresso Nacional. E para ele ter maioria no Congresso Nacional, não basta a bancada petista. Ele tem que incluir bancadas de outros partidos que a imprensa decidiu chamar de Centrão, mas que na verdade são partidos de direita. E esses partidos são partidos oligárquicos, partidos que praticam a corrupção, o patrimonialismo há muito tempo, desde antes mesmo da ditadura militar, da segunda ditadura militar. Aqui vai de 64, de 64 até 85, porque nós tivemos a ditadura Vargas, que foi uma ditadura militar. Uhum. Né? Ou seja, a corrupção no Brasil, ela sempre existiu. O problema da Lava Jato foi tentar circunscrever a corrupção no Brasil ao PT. Exatamente. E isso foi feito de maneira deliberada e pensada de modo a criminalizar o partido. Então, junto de um backlash que já estava acontecendo em relação às questões de costume, se une esse backlash contra os governos do PT, que envolvendo as questões da corrupção. E eu, como sou uma pessoa destemida, honesta intelectual e materialmente, e uma pessoa que está sempre do lado, e quero estar sempre do lado da verdade, assim, para usar aqui uma frase da Hannah Arendt, que eu sempre repito, a filósofa alemã de origem judaica, a verdade ainda que pereça o mundo. Certo? Então, a verdade naquele momento, então eu, como sou uma pessoa a favor da verdade, entendi de cara o que era Lava Jato. Né? Porque eu sou uma pessoa inteligente, eu faço uma leitura da conjuntura, eu era deputado, eu estava vivendo os meandros da política, né? Eu tenho informação, eu sou uma pessoa lida, eu sou um operário que lê, para dizer, para lembrar aquele hoje, um pequeno parênteses, esses meandros da política, eles são assustadores, no sentido assim... Eles são assustadores, mas é possível você... É possível atuar? É absolutamente possível atuar. Há caminhos, eu sou a prova disso. Ainda que todas as pessoas que atuavam de maneira a apresentar à população uma nova política, foram, de certa forma, excluídas da política pelas campanhas de desinformação que a gente começou a falar no início desse programa. As fake news, eu, Manuela Dávila, Maria do Rosário, Áurea Carolina, ou seja, depois de nós, ou seja, essas pessoas foram atacadas de maneira deliberada, Márcia Tiburi, Débora Diniz, Anderson França, que não chegou a ocupar nenhum cargo público, mas era um ativista que estava atuando bastante naquele momento, Tico Santa Cruz, para falar de um artista, né? Certo. Todas as pessoas foram atacadas de maneira... Saíram muito machucadas. Muito machucadas e você vê que excluídas. A gente excluídas mesmo. Viraram párias, digamos assim. Esse é o verdadeiro cancelamento, Esse é o verdadeiro cancelamento. Então, eu sou um cara da verdade, eu entendi ali que a Lava Jato, na verdade, era essa... O propósito da Lava Jato não era enfrentar essa corrupção sistêmica, mas, na verdade, criminalizar o PT. Eu fui uma das vozes que comecei a dizer isso. E, claro, naquele momento, a imprensa, que é antipetista, historicamente antipetista, principalmente as organizações Globo são antipetistas, isso é fato. Eu não sei como explicar o ódio que os marinhos têm de Lula. Eu só posso explicar esse ódio pela via da classe social, né? Quer dizer, um ódio de classe. Esses sujeitos não admitem que a pobreza tenha parido um gênio da política, né? Existe aí um tipo de ressentimento por parte desses homens ricos e herdeiros de um império, de Lula ser quem é, da pobreza ter parido esse gênio, esse homem que foi o melhor presidente da República de todos os tempos, né? Com todas as críticas que a gente possa fazer a Lula, as concessões que ele fez, a inclinação dele para negociar com corruptos, porque ele negociou com corruptos, esse é fato, e ele teve que negociar com corruptos, porque, do contrário, ele teria sido impedido já no primeiro mandato. Ele contou muito com o apoio de José Sarney, que é um oligarca do Maranhão, que controla uma oligarquia no Maranhão. Ele teve que negociar com outros oligarcas para não perder o mandato, para não ser impedido, né? Então, com toda a crítica que a gente possa fazer a Lula foi o melhor presidente e continua sendo o melhor presidente que o Brasil já teve. Sobretudo se a gente pensar na perspectiva dos indicadores sociais, claro, né? E do atendimento aos mais pobres. E também Lula foi muito bom para os ricos. Lula enriqueceu muitos banqueiros, né? Os banqueiros ganharam muito dinheiro, principalmente porque o Brasil segue dando parte do seu orçamento, a maior parte do seu orçamento, para pagamento de juros e amortizações da dívida pública, que nunca passou por uma auditoria, por exemplo, né? Então, os ricos ganham dinheiro no governo Lula. O agronegócio ganha dinheiro do governo Lula, mas tem aí um ódio de classe. E quem melhor expressa esse ódio de classe são as organizações Globo. E as organizações Globo se colocaram ao lado da Lava Jato e promoveram a Lava Jato e promoveram Sérgio Moro. E óbvio que nessa campanha de promoção, essa campanha publicitária em favor, disfarçada de jornalismo, em favor de Sérgio Moro, não iria gostar de um deputado falando contra a essas pessoas, né? Então eu comecei a perder espaço. O espaço que eu tinha começou a ser tirado. Outros oportunistas de esquerda seguiam tendo espaço. Pessoas como Marcelo Freixo, Luciana Genro, que foram lavajatistas, que defenderam a Lava Jato, que posaram ao lado dos juízes da Lava Jato, seguiam com espaço. E eles seguiam com espaço porque eram oportunistas, antipetistas, né, naquele momento. O PSOL era muito antipetista, com exceção da minha pessoa. Era mesmo. Era muito antipetista, então o PSOL abraçou também a Lava Jato naquele momento. Não eu. Eu nunca, me recusei de cara e foi um conflito com o partido, porque eu entendia o que a Lava Jato era. Certo? Era uma questão de tirocínio. E um tirocínio que provou que eu estava certo. A história te fez... A história... Aliás, abençoou. A história sempre me abençoa, sempre me redime. Né? E, lamentavelmente, não sou eu que sou premiado. São os hipócritas, são os oportunistas que são premiados. São aqueles que se deslocam dali da Lava Jato para o lado de Lula, né? E Lula, o próprio Lula, acaba dando muito mais espaço para essas pessoas e acolhendo muito mais essas pessoas do que as pessoas que realmente estiveram do lado dele e verdadeiramente do lado dele, né? Há uma... Eu diria que é uma certa... Eu poderia chamar de burrice. Uma, né? Miopia. Uma miopia ou uma burrice. Porque, por exemplo, eu fui rifado por esse governo Lula atual por causa de Eduardo Leite. E veja, Eduardo Leite traiu logo depois de um flerte ali entre Eduardo Leite e Paulo Pimenta e o PT do Rio Grande do Sul. Eduardo Leite traiu descaradamente o governo Lula, culpando o governo Lula pelas enchentes do Rio Grande do Sul. É, e eu digo que eu fui rifado porque eu fiz uma crítica a Eduardo Leite para defender o Lula. Uhum. E como o Eduardo Leite estava naquele momento ali... É, em lua de mel com o governo Lula, uhum, ao ponto de Janja e Lula tirarem uma foto de coluna social ao lado de Leite e seu marido, né? Eles estavam tão em lua de mel que a militância petista se achou no direito de me atacar publicamente, utilizando os mesmos métodos e os termos que a extrema-direita usa para me atacar, ou seja, minha sexualidade, fake news. Quer dizer, o PT também não tem muita gratidão, né, por quem de fato está do lado da verdade, né? Talvez porque o PT também não goste muito da verdade mesmo, né, ou goste só de parte da verdade. Então, como eu sou verdadeiro, eu pago esse preço. Mas então, aí, a partir de 2016, para a gente retomar as questões das novas tecnologias, outras forças se somam à bancada evangélica no ataque à minha figura pública. E então essas forças aí ligadas à Lava Jato, ao agrobusiness, né? E eu começo a ser alvo de uma campanha de difamação seríssima, que começa em 2016 e que o ponto alto é o ano de 2018, o ano em que Bolsonaro se elege, que Marielle é assassinada, e um ano em que os institutos de pesquisa se dão conta, se é que se deram conta, de que algo estava acontecendo em termos de comunicação. Porque os institutos apontavam que Dilma venceria para o Senado, uhum, em Minas Gerais. Os institutos não previam que Witzel iria para o segundo turno. E, de repente, as figuras mais grotescas do subterrâneo da política aparecem, emergem no resultado das eleições de 2018. Foi ali que viram que as metodologias estavam erradas, houve uma transformação, uma mutação nos meios de comunicação, uhum, de que as mídias sociais ganharam uma importância na mediação das pessoas com o mundo, que o telejornalismo já não tinha tanta força, claro, como tinha antes, que algo aconteceu, entendeu? Mas olha só, antes dos institutos se darem conta disso, eu já estava dizendo isso. Eu, Márcia Tiburi. Márcia escreveu em 2015 um livro, Como Conversar com um Fascista, porque a gente tinha feito esse diagnóstico. Havia um fascismo que estava retornando, havia um retorno do fascismo dentro das bolhas no Brasil, muito ligada ao digital. Ao digital, exatamente. O olavismo. Aí Olavo de Carvalho instrui de maneira deliberada as startups, como o MBL, por exemplo, uhum, financiadas por institutos americanos. O Tea Party, não é aquela coisa? O Tea Party, aquele movimento Tea Party dos Estados Unidos. Mas o Lehman, por exemplo, botou dinheiro nessas startups juvenis, ultraliberais. E o objetivo era derrubar mesmo uma política de Estado, derrubar a política do Estado do bem-estar social, derrubar uma política, a social-democracia e, portanto, a ideia de que o Estado tem uma responsabilidade com os mais vulneráveis. Sim. E aí, para que essa política triunfasse, não importavam os métodos. Então, o MBL inaugura o método do assédio deliberado, de encontrar você e fazer vídeos de acosso, né, de assédio, de encontrar você nos lugares. Eles tinham Esperar na saída, eles tinham redes de comunicação via WhatsApp. E eles aprenderam com o pânico. O pânico, digamos assim, era... Aprenderam com o pânico, eu diria. Tem uma relação com o pânico. Tem uma relação, não tem? Do método do pânico, certo? Mas assim, era mais grave ainda, porque eles tinham... Eles estavam organizados em rede, eles começaram a utilizar os bots, quando a gente não sabia ainda que existiam, uhum, os robôs, que os comentários não eram necessariamente comentários orgânicos, mas robôs. Eles impulsionaram... Usando tráfego pago, exatamente. Ou seja, a gente foi tomado por um anti-tsunami que a gente não tinha muita consciência disso. E eu fui ganhando consciência porque eu estava no centro dessa desinformação. Na linha de frente. Eu era o objeto dessa desinformação. Então, eu acordava, por exemplo, 8 horas da manhã e viam que um post meu estava atacado por milhares de insultos e mentiras repetidas com infrações de segundos, assim, em diferenças de 2 segundos. Então, não dava para uma pessoa, uma mesma pessoa, escrever em intervalos tão pequenos uma mensagem. Tinha o uso ali, para mim estava evidente que tinha o uso de uma tecnologia para isso, que eram os bots. Então, 2018 foi o resultado desse processo todo, né? E aí, para a gente retomar nossa conversa, veja, essas mutações nos meios e essa colonização da internet pelas plataformas digitais vão resultar em desestabilização das democracias em diferentes partes do mundo. Porque os donos dessas big techs, dessas plataformas, têm seus próprios interesses. Então, eles decidiram apoiar movimentos políticos que beneficiassem ou que lhes beneficiassem ou que favorecessem suas políticas em relação aos estados. Então nascem aí o que Pierre Lévy vai chamar de estados-plataformas, né? Que são as plataformas agindo como estados que estão acima dos estados nacionais, dos estados-nações, e querendo impor aos diferentes estados-nações as suas regras. É o que o Yannis Varoufakis chama de tecnofeudalismo. O Varoufakis vai chamar, aí como eu disse, tem muitos diagnósticos, isso, né? A Shoshana Zuboff vai chamar de capitalismo de vigilância. Isso. Muito bom. O Varoufakis vai chamar de tecnofeudalismo, já como esse momento que a gente se encontra, em que todos estamos escravizados por essas plataformas, todos temos que produzir para essas plataformas para ganhar algum dinheiro, para garantir algum recurso. E o alinhamento ao Trump nessa virada de 24 para 25... O alinhamento a toda a direita, porque é essa a questão. Ah, tá. A gente então passa a viver uma rima histórica. Lembra que eu disse para você que as transformações, as mutações que os meios sofrem da virada do século XIX para o século XX vão resultar na ascensão do fascismo, né? O fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o franquismo, o salazarismo, e depois como eco dessas ideologias, desses regimes extremistas de direita, as ditaduras latino-americanas. Então, da mesma maneira que aconteceu lá, essa mutação nos meios faz com que os meios se coloquem, sejam instrumentalizados pela extrema-direita, se coloquem, os donos do meio se coloquem em defesa das ideologias de extrema-direita. Sim. Então isso está acontecendo de novo. Então não só Trump, o Erdogan, o Duterte, na Colômbia o Duque, aí mais recente o Bukele, Bolsonaro no Brasil, ou seja, começa a uma onda, uma internacional fascista. Né? Márcia vai usar esse termo quando a gente estava no exílio na Fundação Rosa Luxemburgo. Nós fomos convidados, contratados para um seminário na Fundação Rosa Luxemburgo para discutir. Nós estávamos no exílio por causa disso, por causa da ascensão da extrema-direita no Brasil, do assassinato de Marielle Franco, das ameaças de morte, da campanha de difamação. Eu, ela, Débora Diniz, também. Todos que fomos para o exílio, estávamos em risco de vida, estávamos correndo risco de vida. A gente foi para o exílio por esse motivo. A gente não foi para o exílio conspirar contra o governo Bolsonaro. Até porque não tinha nem como conspirar contra o governo Bolsonaro no momento em que os governos de diferentes partes do mundo estavam alinhados com ele, né? Nós fomos para o exílio. No meu caso, não mantive mandato. Eu abdiquei do meu mandato. Fui para o exílio com uma mão na frente e uma outra atrás, né? Eu dependi de bolsa dessas instituições para poder me manter 4 anos e meio no exílio. Então, só para dizer para você, Márcia Cunha, essa expressão, ela foi a primeira pessoa que eu ouvi dizer isso, né? Ela fala, olha, houve uma internacional comunista, né? A internacional comunista. Então, o que está acontecendo agora é uma internacional fascista. Esses países estão, essas direitas estão articuladas, estavam mesmo. Steve Bannon era um dos ideólogos, né? No Brasil, Olavo de Carvalho, mas cada um desses países tinha o seu próprio partido ou seu próprio líder que estava aí em consonância com os interesses dessas plataformas digitais que queriam redesenhar o mundo, né? Quer dizer, os engenheiros do caos, para usar a expressão de um livro aí também, que é um outro diagnóstico, né? Os engenheiros do caos, esses Peter donos, Thiel. É, esses. E os Musk CEOs, mesmo. Todos que entenderam que quem tem a comunicação tem o mundo na mão, né? E pessoalmente, Jean, porque esse podcast Inteligência Orgânica surge do meu esgotamento com esse mundo, assim. Porque isso faz muito mal para a nossa saúde mental, cara. Faz muito mal, muito mal. Tem feito muito mal, assim, faz mal ao indivíduo e faz mal ao coletivo, né? Porque explora os afetos tristes, né? Ou seja, essas emoções políticas deletérias que afetam as relações pessoais, afetam os processos decisórios, afetam a democracia como um todo e afetam os indivíduos, porque o odiar tem um custo emocional, né? E o problema da extrema-direita é que ela é odiosa. Ela é odiosa não só porque ela promove, não só porque ela utiliza o ódio como um instrumento de atuação política, mas ela desperta em nós mesmos, que somos contrários a ela, o que há de pior em nós, né? Ela nos leva também a odiar. Sim. Né? Aliás, a polarização política produzida pelas mídias sociais tem esse alto custo, digamos assim, emocional e de saúde mental. Viver isso, você teve prejuízo de saúde? Nossa, eu desenvolvi uma depressão ansiosa. Por causa disso, né? Eu estar uma depressão ansiosa que só foi diagnosticada no exílio e durante a pandemia, porque foi quando meu edifício psíquico ruiu. Além de tudo que eu estava sofrendo, estando longe do meu país, longe da minha família, tendo perdido a minha carreira política, eu estava em plena ascensão política, quando eu fui abatido, né? Não foi abatido a tiros como Marielle Franco foi, mas foi abatido por tiros simbólicos e tiros disparados por autoridades da República. Teve uma desembargadora do Rio de Janeiro, não vou lembrar o nome dela agora, né? Maria José Farani foi a embaixadora do Brasil junto à ONU, que me atacou numa sessão da ONU em Bruxelas a pedido do chanceler de Bolsonaro. Nossa. Que eu não lembro o nome. Ela foi lá, ela foi na sessão da ONU, uma sessão da ONU em que tinha diferentes ativistas denunciando essas extremas direitas, a extrema direita na Hungria, a extrema direita na Turquia, a extrema direita nos Estados Unidos. E eu no Brasil, ela foi para essa sessão me atacar, repetir as fake news que eram circulavam no Brasil contra mim, a Maria José Farani. Mas eu queria lembrar o nome da desembargadora, uma desembargadora do Rio de Janeiro que postou, imagina, uma desembargadora postou que eu deveria ser fuzilado e que eu não... Ela chegou a escrever que eu deveria ser fuzilado de costas, olha a referência homofóbica. Nossa. Com uma bala específica e que eu não... Esse fuzilamento, eu não valeria a lambança que o fuzilamento produziria. Assim, nos termos mais vulgares, violentos e chulos. Óbvio que eu movi um processo contra ela, eu e a família de Marielle Franco, porque ela também difamou Marielle Franco, e nós vencemos essa ação contra ela. Só para você ter ideia, então, óbvio que isso produziu um dano muito grande para mim, um dano que ainda... ele não foi reparado. Claro. Ele ainda não foi reparado. Ele não foi reparado material, nem moralmente. Nem físico. Não foi reparado materialmente, no sentido... No sentido do corpo, do claro. Do corpo, nem não, material... Materialmente também é o financeiro, né? Não foi materialmente no sentido financeiro, no sentido do corpo, nem foi... nem moralmente, assim, ele foi reparado ainda, porque até porque a internet é um eterno presente, essas fake news vivem sendo resgatadas pela extrema-direita cada vez que ela precisa de coesão. Então, cada vez que ela precisa de uma coesão entre si, ela recupera fake news. Como, por exemplo, a fake news de que eu tenho algum tipo de envolvimento no suposto atentado que Bolsonaro sofreu em 2018, né? Quer dizer, eles insistem nessa fake news, nessa mentira de que eu tenho algum envolvimento nesse atentado. Quando, na verdade, eu estava sob ameaças. Quando, na verdade, quem morreu foi a minha amiga e minha colega de partido, que essa sim foi assassinada de verdade, num atentado que é verdadeiro, não num atentado sobre o qual paira uma desconfiança, que é o atentado que ele sofreu, um atentado que até hoje paira uma desconfiança de que tenha sido tudo falso. Quer dizer, e são pessoas que sequer raciocinam, porque imagina, Bolsonaro sofre o atentado em 2018 e ele se torna presidente depois desse atentado. Ele se torna presidente e ele passa a ter as estruturas do Estado na mão dele. Ele passa a ter a Polícia Federal, ele passa a ter a ABIN, ou seja, ele tinha todos os meios para descobrir quem mandou, quem motivou, se Adélio estava motivado pessoalmente ou se ele estava... ou se ele foi contratado por alguém. Ou seja, se Bolsonaro, com 4 anos e meio, não descobriu isso, é porque ou ele é incompetente ou porque, na verdade, Adélio estava servindo aos propósitos dele e não aos propósitos de outra pessoa. Aos propósitos dele e aos propósitos dos militares que venceram as eleições junto com ele. Porque é importante dizer que Bolsonaro venceu as eleições junto com uma ala das Forças Armadas, golpista, saudosista da ditadura militar, da longa ditadura militar, que durou 24 anos, e que, enfim, depois faz uma chapa puro sangue, claro, em 2022, nas eleições que eles perdem para Lula. Hoje, teve o seu momento do exílio, é o momento, eu já morei fora algumas vezes, e que você mais mergulha nas redes sociais. Porque é por ali que você tem o contato, por ali que você tem o gostinho de Brasil. Então deve ter sido muito difícil. É um tipo de... eu e Márcio escrevemos um livro chamado O Que Não Se Pode Dizer, Reflexões sobre o Exílio, na forma de epistolar, de uma troca de cartas. Lançamos em 2022 esse livro. E é uma reflexão sobre o exílio. Ele ganha um outro... Ele também é impactado por essas transformações tecnológicas, né? Essas mutações nos meios de comunicação vão impactar também nessas formas de opressão. O exílio, a gente vive o desterro que o exílio implica. O exílio implica um desterro, você sair da sua terra. Mas o exílio... o novo exílio, o exílio impactado agora por essas tecnologias, passava a ser um exílio em que a gente estava desterrado, mas a gente poderia estar na terra virtualmente através das mídias sociais. Então, a gente estava lá fora do Brasil, porque a gente não podia estar em território brasileiro, por todas as ameaças, pelo fato de Bolsonaro ser presidente da República, sim, de Rambagem ser chefe da ABIN, do governo de Bolsonaro ser um governo mais militar do que os governos, próprios governos militares. Havia mais militares no governo de Bolsonaro do que na época dos governos militares. E nós sabemos dos métodos dos militares, né? Dos métodos de tortura, de desaparição forçada, de atentados à bomba, né? Voos da morte... Ou seja, nós sabemos como o Zuzu Angel morreu num acidente, um acidente de carro forjado. E o Zuzu Angel morreu porque cobrava pelo corpo do filho dela, Stuart Angel, que foi morto antes. Nós sabíamos de todos os métodos desses militares que estavam com Bolsonaro, então nós não podíamos estar no Brasil. Mas a gente estava no Brasil virtualmente através das mídias sociais. E isso gerava também uma ansiedade muito grande na gente. Porque... parecia, o fato de a gente estar atuando nas redes contra esse governo de orientação nazifascista sugeria que a gente poderia voltar para o Brasil quando a gente não poderia, entendeu? Então, nosso exílio era questionado, porque para essas pessoas, exílio era o exílio que aconteceu na ditadura militar. Claro. E você buscou conforto, imagino, se aprofundando ainda mais na academia. É onde você se sente bem? Não, foi onde eu busquei o conforto na arte, nas artes visuais. Nas artes visuais. Eu sempre desenhei e... por diletantismo, eu pintei, assim, porque era uma coisa que eu queria fazer de criança, assim, quando, né, você pergunta a uma criança o que ela quer ser, eu queria ser artista visual. Só que eu nasci na pobreza, na extrema pobreza, né, uma família numerosa, filho de pais semi-analfabetos, de uma mãe que era empregada doméstica, branca, de um pai preto, sou de um casamento interracial, e minha mãe foi muito pragmática em dizer que aquilo não era para mim, certo? Então eu nunca estudei desenho, nunca entrei em escola de arte e aprendi sozinho. Eu sou uma pessoa com altas habilidades. Hoje as pessoas estão tratando isso como um diagnóstico, né? Mas no meu caso não era um diagnóstico, era uma constatação. Eu estudei numa escola que corresponderia ao meu ensino médio, né? Eu estudei numa escola para alunos com altas habilidades, né? Com habilidades especiais. E aí eu aprendi sozinho a desenhar e desenhava. E quando eu tive essa crise de ansiedade no exílio, uma crise séria aqui de pânico, que eu precisei ir para o hospital de Boston em plena Covid, imagina, com os sintomas de respiratórios, crendo que poderia ser Covid. Ou seja, nesse momento, o que me salvou foi o mergulho nas artes visuais. E isso veio como uma torrente, assim, como se eu tivesse represado durante anos um desejo meu, e isso veio com uma força muito grande e acabou me transformando num artista visual. Eu fiz 2, 3 exposições na Europa durante o exílio. Que legal. A última delas foi no Palau de la Virreina, em Barcelona, e chamava Desexílio, que depois eu trouxe para o Brasil e ela ficou no Museu de Arte Contemporânea da Bahia, o MAC, sob a curadoria de Daniel Rangel. Em Barcelona ela teve a curadoria de Valentim Roma, que é um grande curador. Aqui no Brasil ela teve a curadoria de Daniel Rangel e Fernando Salles. E a gente inaugurou ela quando o golpe de 8 de janeiro fez um ano. Então a gente abriu a exposição na hora, no exato momento, no mesmo horário em que os golpistas estavam sendo retirados do Palácio dos Poderes, né? Dos Palácios dos Três Poderes ali, do Palácio do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Então a gente abriu a exposição exatamente nesse horário. Simbólico. E toda a exposição ela tem uma função de memória, né? Uhum. A minha arte visual não é uma arte decorativa, não é uma arte para combinar com um sofá. É um trabalho de elaborado, de documentação, de crônica visual dos tempos e de uma reflexão, inclusive, dessas transformações. Então, tem uma série do meu trabalho em arte visual que é só sobre jornais, que são intervenções. Eu uso o jornal como suporte. Em vez de usar uma tela, eu pinto sobre jornais do mundo inteiro. E essas pinturas que eu faço sobre jornais, ela dialoga com a matéria que está de fundo, né? Para dar um exemplo, eu fiz ano passado sobre uma matéria daqui. Eu já tinha voltado do exílio, uma matéria da Folha de São Paulo que falava que dizia que um policial espancou uma mulher no metrô de São Paulo. Uhum. E aí, sobre essa matéria, eu fiz uma Aya, a personagem do conto de da novela de Margaret Atwood, sim, né? Sim. O conto da Aya. Então eu desenhei uma Aya sobre essa notícia, e o título dessa obra, Bandeira de Perigo. E aí eu faço uma relação entre a violência ali que está na notícia, a violência contra a mulher, há um certo tipo de ideologia política e religiosa de opressão da mulher, que está no romance de Margaret Atwood, um romance de especulação científica. Uhum. Então busco ali aquelas relações. Então é uma arte que é bonito o desenho, se você olhar, ele é bonito, mas ele, para além de bonito, ele tem um diálogo. Então tem toda uma série que é sobre jornais, que envolve a discussão sobre mutação dos meios, sobre mostrar que um jornal tem opacidade, quer dizer, um jornal ele não é transparente, ele não é uma janela para o mundo. Cada palavra selecionada ali tem uma intenção. Uma intenção, exatamente, cada foto, cada enquadramento. Então, tanto que eu fiz a primeira exposição que eu fiz na Europa, na Roca Humbert, a fábrica de arte Roca Humbert, eu fiz só sobre esse trabalho, essa série de jornais. E ela tinha o título de Voltar a Ler, Voltar a Ver, porque as pessoas iam para a exposição, elas viam os desenhos e depois elas voltavam e viam a matéria de fundo. E é claro, como eu estava na Europa, eu peguei jornais de diferentes países com diferentes matérias e fiz essas intervenções. Então foi o que me salvou do ponto de vista pessoal e individual, foi Cara, e, você tá no futuro, porque um dos consensos aqui do Inteligência Orgânica, quando eu pergunto o que, que vai sobrar pra gente, como seres humanos, a resposta é justamente a arte. É a arte, é o que vai... Olha, eu já usei essa expressão lá no livro que eu escrevi pra Márcia, com Márcia, e eu tenho dito, só a arte pode conter o mal, certo? Nos dois sentidos do verbo conter, de conteúdo e de contenção. Só a arte pode conter o mal, e não a arte burocrática, não a arte de Estado. Né? Para citar aqui o romance Mestres Antigos, do Thomas Bernhard, um escritor austríaco. E não a arte como produto também, que só serve para capturar atenção. Decorativo, né? Ainda que eu tenha também de maneira elaborada, eu busquei driblar o algoritmo com esse conteúdo artístico, porque os textos que eu escrevia estavam todos monitorados. Havia um monitoramento sobre palavras que você escreve no texto, né? Então, os robôs faziam isso. Não sei se você lembra de uma matéria da Folha de São Paulo que falava sobre o retorno do bolso, da moda dos bolsos para a moda. E aí, como muita gente chamava Bolsonaro de bolso, os robôs comentaram embaixo dessa matéria. vá se acostumar, é melhor já ir se acostumando, né? Bandeira do Brasil. Aquela bandeira do Brasil. Então veja como os robôs estavam treinados para vasculhar o texto e ver a palavra bolso. E já comentar, deixar esse comentário. Então, como havia esse monitoramento dos meus textos, a arte visual, ela não podia ser monitorada. Quer dizer, o robô não conseguia fazer a leitura dessa ambiguidade que eu produzia, né? É o que eu produzo na minha arte, entre título e desenho. Por exemplo, um dos trabalhos que chamava atenção no Palau de la Virreina é uma aquarela que eu fiz com uma porca, com quatro porcos mamando nas tetas. E o nome desse trabalho chama-se Mamata. E as porcas estão numeradas. A grande porca é 00. Um porco é 01, 02, 03 e o 04. Então, era óbvio que para os brasileiros que foram ver a exposição, ficava evidente o que era. Ao se chamar Mamata, qual era a referência óbvia, claro, que eu estava fazendo. Mas veja só como a arte tem uma capacidade, ela tem muitas... ela é polissêmica. Os espanhóis, as pessoas dos outros países, porque o Palau de la Virreina é um espaço turístico, né? As pessoas vão muito lá. Aliás, eu fico muito, muito orgulhoso de ter exposto lá, né? As pessoas dos outros países achavam que eu estava fazendo uma crítica ao modelo das macrogranjas, ao modelo do agronegócio, da criação de porcos e da fabricação de sojas. E não deixava de ser. Não deixava de ser, porque quando um artista produz, ele produz consciente e inconscientemente. Sim. Né? E a forma como a pessoa interpreta A arte é polissêmica, a arte não pode ser apreendida, entendeu? Que maravilhoso. Ô, Jean, pra gente terminar, eu fiquei com vontade de fazer uma pergunta que eu acho que já deve ter feito recentemente nesses podcasts que você tem ido, mas assim, tem o ditado de que a vingança é um prato que se come frio. Eu queria saber se você se sente vingado nesse início de 2026. Eu me sinto muito vingado, mas eu não sou vingativo, né? Eu sou pisciano com ascendência em aquário, me desculpem aí os ateus que estão escutando esse podcast, me desculpem os meus amigos ateus, eu tenho vários amigos ateus que inclusive me ridicularizam porque eu uso astrologia, né? E eu uso muitos argumentos do ateísmo contra o fundamentalismo religioso, mas eu não sou ateu, por exemplo, eu sou uma pessoa dos mistérios, sou uma pessoa que acredito, sou um teísta, digamos assim, com uma religiosidade muito sincrética, né? Até um sincretismo que corresponde à minha formação religiosa. Claro. Família da minha mãe muito católica, a família do meu pai uma família do candomblé. Então eu sou um pisciano com ascendência em aquário, eu não sou uma pessoa que guardo rancores, que guardo ressentimentos, né? Eu acho que, inclusive, o grande ódio dessas pessoas é o fato de eu ter saído do lugar da vítima, ter me refeito no exílio, ter virado um artista de prestígio. publicado em veículos internacionais, ou seja, eu não ter sucumbido ao que eles queriam que eu sucumbisse, né? Eu não sucumbi, eu me refiz, ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, uhum. Eu ressuscitei, né? Não sou feliz, mas não sou mudo, hoje eu canto muito mais, citando duas vezes Belchior. Então não sou vingativo, mas ao ver a justiça eu sou uma pessoa justa. Eu acredito na justiça, e a justiça no candomblé corresponde ao orixá Xangô, né? Então, eu sabia que no ano de Xangô a justiça viria. A justiça tarda, mas não falha, ela chega em algum momento. Então, eu me sinto mais que vingado, eu gosto de ver a justiça ser feita, certo? Lula, que é de Escorpião, talvez seja um pouco mais vingativo e esteja... desfrutando dessa vingança com mais prazer, né? Eu não, eu sou uma pessoa boa de coração, eu tenho bondade, assim. Sim. Às vezes até me dá pena de vê-los caindo dessa maneira, tão decadentes, apodrecendo literalmente, porque o Bolsonaro não está apodrecendo só como metáfora, ele está apodrecendo literalmente, o corpo dele está apodrecendo. E isso não é por acaso, né? Isso, assim, isso tem a ver com toda a maldade, com todo o horror que esse homem perpetrou contra o nosso país. Tem a ver com mais 700 mil pessoas mortas, na gestão da Covid, total. A gestão fraudulenta da Covid. Bom, queria aproveitar o espaço para dizer para as pessoas que a gente quer levar essa exposição para Brasília, né? Uhum. Para o Panteão da República, o Desexílios, tomara que a gente consiga. Eu quero abrir um crowdfunding porque eu não quero fazer com ajuda estatal, uhum. Porque eu quero que a exposição seja independente, porque ela é crítica de tudo. Ela é uma exposição de memória histórica e crítica, inclusive, de nós mesmos, da esquerda, certo? E eu lancei esse ano um livro chamado Anonimato dos Afetos Escondidos. Então, além do Falsolatria, que eu lancei ano passado, tem esse livro de contos, que é, na verdade, o meu primeiro livro, que tem 25 anos, a gente está comemorando os 25 anos, então a gente fez uma nova edição, uhum. Com um novo título, com novos contos acrescentados. Lancei pela Tusquês, que é um selo da Editora Planeta. É um livro de contos muito interessante, que tem recebido muitos elogios da crítica. Eu quero indicar como presente de Natal para as pessoas comprarem aí. Com certeza, com certeza. Uma ótima indicação. Tá bom, obrigado, meu querido. Muitíssimo obrigado. Viu? Valeu. Valeu, prazer falar com você. Muito bom ver como sua produção está borbulhante. Sim, cada vez mais. E para não terminar sem citar Belchior, apesar de perceber apesar de perceber que fizemos tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Sim. Mas acho que a gente vive diferente, né? A gente vive diferente. Então vamos terminar com um outro compositor brasileiro, Renato Russo, né? Ele diz: mudaram as estações, nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu, tá tudo assim tão diferente. Alguma coisa aconteceu, a gente tem que apostar nas fissuras. Ainda que sejam pequenas, as fissuras são importantes. Para toda disciplina haverá resistência, sempre haverá resistência. A resistência não vai desaparecer. Então a gente tem que apostar nela. Eu sei que o Vladimir Safatli disse que a esquerda morreu, mas eu prefiro ficar com Márcia Tiburi e dizer que a esquerda está viva e produzindo coisas interessantes, que podem ainda não ter a visibilidade que deveriam ter, mas que estão produzindo fissuras, pequenas rachaduras importantes. E você está certo quando você disse no início do programa que você decidiu entrar nas redes e fazer um podcast. A gente tem que entrar na Matrix. Entendeu? A gente tem que lutar. O Neil briga contra a Matrix entrando na Matrix. Exato. Exatamente. E existe o fora da Matrix, uhum. Zion, né? Sião. Que é a vida fora da Matrix, a vida na sua diversidade. Aliás, quando Sião é apresentada ao grande público... É uma rave. É uma rave. E uma rave diversa. Negra, ameríndia, imigrante, né? Árabe, judia, todo mundo junto. É a diversidade. Quando Sião é apresentada, é essa diversidade. Então, a gente tem que lutar fora da Matrix, manter a vida, o carnaval, né? Os afetos alegres. Exatamente. Mantê-los vivos, porque nada desafia mais o fascismo do que a felicidade, a alegria, o estar junto. Mas a gente tem que estar na Matrix. Comente então fissura para nós abrirmos essas fissuras na Matrix a partir desse episódio. Se você chegou até aqui, meu muito obrigado. E a gente se vê no próximo Inteligência Orgânica.